Seção 9 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2021. Seção 9, capítulo 9. Entretanto, as privações, ou antes, os trabalhos de Lawood, iam diminuindo pouco a pouco. Entrava a primavera, melhor, já tinha principiado. Cessaram as geadas, as neves derreteram-se, os ventos perderam o rigor. Meus pés esfolados e inchados pelo frio cortante de janeiro, a ponto de não poder andar, começavam a sarar com as aragens mais brandas de abril. A temperatura canadense das noites e manhãs já não gelava o sangue nas próprias veias. Era fácil passar a hora de jogos na quinta. E às vezes, em dia de sol, nos sentíamos mesmo confortadas, observando como os canteiros pardacentos se cobriam de uma verdura que, tornando-se mais viva dia para dia, nos sugeria a ideia de que a esperança os percorria de noite, deixando cada manhã traços mais alegres de sua passagem. Flores despontavam por entre as folhas, campainhas brancas, açafrão, aurículas purpúreas, amores perfeitos. Nas quintas-feiras de tarde, meios feriados, dávamos passeios e achávamos flores ainda mais belas a desabrocharem às beiras das calhes e debaixo das cercas. Descobria também que, por fora dos altos muros e grades guarnecidas de pontas de ferro, reinava uma satisfação e um prazer, vastos como o horizonte. O prazer brotava da vista dos montes imponentes que cingiam a extensa paisagem de outeiros ricos de verdura e sombra. O contentamento nutria-se com a contemplação do claro regato, cheio de cascalhos denegridos e avivado pelos redemoinhos riçados. Quão diferente não era esta cena da que apresentava a mesma região quando jazia estendida debaixo do céu invernal, cor de chumbo, rija pelo gelo, amortalhada na neve. Quando a cerração, fria como a morte, vagueava aos impulsos do vento leste pelos despenhadeiros daqueles píncaros, agora purpúreos, e descia em rolos sobre prados e ribanceiras até se misturar com a névoa ainda mais densa do riacho. Quando este mesmo riacho, agora tão plácido e sereno, entumecia em torrente turva e desenfreada, sulcando os matos e enchendo os ares com branidos desvairados. E os turbilhões de chuva e geada ainda engrossavam o estranho caótico. E por cima do tumulto, os imperturbados gigantes da floresta estendiam os galhos hirtos, qual exército de esqueletos. Abril cedeu o lugar a maio, maio claro e sereno, dias de céu azul e de sol brando, e de aragens suaves a lhe suavizar as horas calmas. Então a vegetação medrava com vigor. Lawood desgrenhava as madeixas, tornava-se verde, toda florida. Os grandes cadáveres dos olmos, freixos e carvalhos ressuscitavam para a vida nova, majestosa. Toda a flora dos matos desabrochava profusamente. Inúmeras variedades de musgos enchiam as cavidades do solo, criando para si uma estranha luz por meio de um mar ondulante de primaveras silvestres. Via em nesgas ensombradas o doce brilho destas plantazinhas, como de aparas de pálido ouro. Quantas vezes não desfrutava tudo isso com imenso gozo, à vontade, livre, sem restrição, quase sozinha. E havia para esta liberdade desacostumada, para estes prazeres ilimitados, uma razão, a qual agora me cumpre advertir. Não lhes parece que tenha descrito um sítio invejável para uma morada, falando de Lawood, como que deitada em um enseio de colinas, ensombrada por florestas e erguendo-se sobre a beira de uma corrente sempre viva? De certo era mais do que delicioso, mas seria também saudável? O retiro no meio das matas, em que Lawood se espreguiçava, era um berço de nevoeiros e de pestilência, filha daqueles. Esta, enquanto a primavera, mãe da saúde como da moléstia, ia vencendo o inverno, insinuava-se no asilo. Soprava o tifo pelas aulas e dormitórios apinhados e, antes de chegar maio, transformara o estabelecimento num hospital. Nutrição insuficiente e resfriamentos mal cuidados tinham predisposto quase todas as alunas para a infecção, de maneira que houve tempo em que 45 das 80 meninas estiveram doentes. As classes dissolviam-se, o regulamento não se podia fazer valer. As poucas educandas que ficavam de saúde tinham liberdade quase ilimitada, pois o médico insistia na necessidade de muito exercício para preservá-las da infecção. E de mais a mais, quem teria tido tempo para cuidar delas? A senhorita Temple devotava-se toda às doentes. Vivia na enfermaria, de onde não saía senão quando furtava à noite umas horas de descanso. As mestras estavam inteiramente ocupadas em fazer a bagagem e outros preparativos para a partida daquelas meninas que eram tão afortunadas que tinham amigos ou parentes capazes e dispostos a tirarem-nas do foco de contágio. Muitas, já fulminadas, partiam só para morrer em casa. Algumas faleceram no instituto e foram sepultadas modesta e rapidamente, pois a natureza da moléstia não permitia nem aparatos nem vagares. Enquanto a epidemia se alojava desta sorte em Lawood e a morte nos visitava contínua, enquanto tristeza e medo reinava dentro de nossos muros, enquanto os quartos e passadiços exalavam os cheiros característicos de um hospital e as drogas e as pastilhas lutavam debalde para vencer os eflúvios que causavam a mortandade, brilhava lá fora aquele maio sereno de céu sem mancha por cima dos montes altivos e das belas florestas. Também o jardim se enfeitava com flores. Malvas cresciam quais árvores, lírios desabrochavam, tulipas e rosas floresciam. As bordas dos canteiros alegravam a vista com seus cravos e margaridas. A roseira brava aromatizava as manhãs e as tardes com a fragrância de maçãs. Mas todo este tesouro odorífero era sem valor para a maior parte das habitantes de Lawood, a não ser para de vez em quando encher um caixão com a mão cheia de ervas aromáticas e flores mortuárias. Porém, eu e as que estávamos boas usávamos à vontade as belezas da paisagem e da estação, deixávamos vagabundear pelas matas como ciganas da manhã até à noite, fazíamos o que queríamos, íamos aonde nos dava na telha e o que era mais, recebíamos melhor trato. Do Sr. Brocklehurst e sua excelente família, nem sombra se via em Lawood. Ninguém fiscalizava a economia. A fuinha da dispenseira tinha se retirado, afugentada pelo medo da infecção. A sucessora, que tinha antes administrado o dispensário público em Lawton, por não ser afeita aos modos parcimoniosos da nova casa, providenciava tudo com relativa prodigalidade. De mais a mais, havia menos gente a satisfazer. As doentes comiam pouco, e por isso as tigelas de almoço serviam-se bem cheias, e quando o tempo não dava para preparar o jantar, a cozinheira entregava-nos uma larga talhada de pastel frito ou uma grossa fatia de pão com queijo, o que levávamos ao mato, onde, assentadas cada uma em seu lugarzinho predileto, nos banqueteávamos suntuosamente. O meu sítio favorito era uma pedra lisa e larga que se erguia branca e seca no meio do regato, onde se podia chegar só a val, façanha que executava descalça. A pedra acomodava exatamente mais uma menina. Naqueles tempos, minha companheira de preferência, uma certa Mariana Wilson, mocinha sagaz e observadora, em cuja companhia me divertia bem. Já por ela ser chistosa e original, já por ter umas maneiras que me deixavam perfeitamente à vontade. Tinha alguns anos mais que eu, conhecia o mundo melhor e sabia contar muita coisa que eu gostava de ouvir. Com ela, minha curiosidade achava seu pasto. Meus defeitos, plena indulgência, sem nunca pôr a minha língua nem cobro nem freio. Ela tinha jeito para a narrativa, eu para a análise. Ela gostava de informar, eu de interrogar. De sorte que nos entendíamos às mil maravilhas, derivando, se não muito proveito, ao menos muito prazer da mútua camaradagem. E onde estava Helena Burns todo esse tempo? Perguntará o leitor. Por que não passava com ela aqueles dias de doce liberdade? Tinhas esquecido-a ou eras tão miserável que te cansasse a sua pura companhia? A Mariana Wilson era, sem dúvida, muito inferior à tua primeira amiga. Só sabia contar histórias divertidas e corresponder a qualquer tagarelice mordaz e atrevida que se lhe dava largas, enquanto que Helena, conforme contaste, era capaz de sugerir aspirações mais elevadas aos que tinham o privilégio de sua intimidade. Meu amigo, tens razão. Eu também sabia e sentia tudo isso. E, embora muito deficiente e com muitas faltas e poucas virtudes, nunca me aborreci de Helena Burns, nem nunca deixei de nutrir para com ela sentimentos de apego e afeição tão fortes, ternos e respeitosos como jamais me enobreceram o coração. E pudera não, se Helena, a toda hora e em todas as circunstâncias, me dava prova de uma amizade tranquila e fiel, a qual nem os caprichos meus conseguiam amargurar, nem as suas provações podiam turvar. Mas Helena estava doente. Já desde algumas semanas haviam-na removido da minha presença para não sei que quarto no andar superior. Não estava, diziam-me, na parte da casa que servia de hospital para as febricitantes, pois a sua moléstia era a tísica e não o tifo. E por tísica eu entendia, na minha ignorância, alguma coisa branda que tempo e cuidado aliviariam sem dificuldade. Confirmava-me esta ideia o fato de que ela, uma ou duas vezes em tardes de sol, viera para baixo a dar um passeio no jardim com a senhorita Temple. Porém, nem nestas raras ocasiões se me dava licença de falar com ela. E só a vi indistintamente de uma janela da sala de aula, assentada e bem agasalhada em uma alameda distante. Uma tarde, em começo de junho, tinha-me demorado com Mariana até à noite, no mato. Como de costume, nos tínhamos separado das demais, percorrendo clareiras e moitas tão longe que perdemos o caminho e tivemos que perguntar a direção em uma cabana solitária, onde vivia um casal cuidando de uma vara de porcos meio bravos. Já havia luar quando chegamos em casa. Um cavalo, que reconhecemos logo como o do médico, estava atado à porta. Mariana observou que alguém devia se achar muito mal. Aliás, não se teria mandado chamar o doutor a tais horas. Enquanto ela entrava em casa, eu me demorei alguns minutos no jardim para plantar uma porção de bulbos que tinha escavado na floresta, pensando que secariam se os deixasse até a manhã seguinte. Depois, ainda me demorei mais um bocado. As flores, refrescadas pelo orvalho, emitiam odores tão suaves, a noite era tão maviosa, serena, meiga, o poente ainda em brasas prometia mais um dia esplêndido de verão. A lua subia a leste, cada vez mais majestosa, mais grave. Estava a observar e a gozar estes fenômenos, como só é dado a fazê-lo a uma criança, quando de repente, sem mais razão, como nunca dantes me sucedera, veio-me à mente este pensamento. Quão triste não deve ser ficar deitada na cama, doente, em perigo de morte. Este mundo é tão belo. Seria terrível ser chamada daqui, não se sabe para onde. Foi então que fiz o primeiro esforço por compreender o que se havia instilado em minha consciência a respeito do céu e do inferno, e pela primeira vez recuei, desconcertada, e pela primeira vez, olhando para trás, para ambos os lados, e para a frente, vi por toda a parte uma voragem insondável. Senti tão somente o ponto onde estava, o presente. Todo o resto era uma nuvem informe, um abismo sem fundo. E estremecia o pensamento de tropeçar e despenhar-me no caos. Ainda estava a ponderar esta ideia medonha quando a porta se abriu. O Sr. Bates, o nosso médico, saiu acompanhado de uma enfermeira. Depois de o ver montar e partir, quis ela fechar a porta, mas eu corri para junto dela. — Como está Helena Burns? — Mal, foi a resposta. — Foi por causa dela que o Sr. Bates veio? — Foi. — E o que lhe parece? Diz que não há de ficar muito tempo conosco. Se me tivessem dito estas palavras no dia anterior, teria entendido que Helena ia ser removida para sua casa, em Northumberland. Nem de longe teria suspeitado o que a resposta de fato importava. Mas agora, o percebi logo, abriu-se-me a compreensão. e entendi que os dias de Helena Burness estavam contados e que seria transportada para a região dos espíritos. Fiquei como fulminada. Senti uma forte e dolorosa comoção e um desejo, uma verdadeira necessidade de vê-la. Perguntei em que quarto estava. Está no quarto da senhorita Temple, respondeu a enfermeira. Posso falar-lhe? Ah, não, menina. Acho que não. Demais, são horas de se recolher. Há de pegar-lhe a febre se ficar fora, que o orvalho começa a cair. A enfermeira fechou o portão e eu entrei na aula por uma porta lateral. Cheguei a tempo. Eram 9 horas e a senhorita Miller chamava as alunas para se deitarem. Umas 2 horas mais tarde, suponho pelas 11, não pregara olho ainda. Julgando pelo silêncio absoluto no dormitório, que minhas companheiras estivessem sepultadas no sono mais profundo, levantei-me, vesti a saia por cima da roupa de dormir e escapei-me do salão, indo em direção ao quarto da senhorita Temple, que estava na outra extremidade da casa. Conhecia o caminho, e o luar, que brilhando no céu claro, entrava pelas espaçadas janelas dos corredores, ajudava-me a achá-lo sem embaraço. Um cheiro de cânfora e vinagre queimado avisou-me que me aproximava do quarto das tifosas. Apressei-me a transpor aquela porta, para que a enfermeira, que velava toda a noite, não me percebesse, pois receava extremamente ser descoberta e mandarem-me voltar. E tinha que ver Helena, custasse o que custasse. Devia abraçá-la antes que morresse. Devia dar-lhe o último beijo, trocar com ela uma última palavra. Depois de descido uma escada, passado o resto do chão e abertas e fechadas sem barulho, 2 portas, alcancei outra escadaria que subi e achei-me afinal em frente ao quarto da senhorita Temple. Vi uma fraca luz pelo buraco da fechadura e por debaixo da porta. Em derredor, tudo silêncio sepulcral. Chegando-me, notei que a porta estava entreaberta, provavelmente para entrar um pouco de ar na morada abafada da moléstia. Cheia de impulsiva impaciência, não estive para hesitações. Almas e nervos sacudiam-me com ânsia penosa. Abri a porta e olhei para dentro. Meus olhos buscavam Helena e temiam achar a morte. Aos pés da cama da senhorita Temple, ficava, meio resguardado por cortinas brancas, um berço. À luz de uma vela que bruxoleava sobre a mesa, vi os contornos de uma forma debaixo das roupas da cama, mas o rosto estava escondido pelos cortinados. A enfermeira que me falara, na quinta, dormia na cadeira de braços. A senhorita Temple, porém, não estava presente, pois, como soube mais tarde, haviam-na chamado para atender a uma delirante na sala comum. Avancei e parei ao lado do berço. A mão já pegara na cortina, mas quis falar antes de a puxar. Recuava ainda, de medo de ir ver um cadáver. — Helena! — ciciei brandamente. — Estás acordada? Mexeu-se e afastou a cortina. Vi seu rosto, pálido e macilento, mas composto. Parecia tão pouco mudada que meu medo se dissipou em um instante. — É possível que seja Joana? — perguntou ela com sua voz meiga. — Ah! — pensei eu. — A gente se engana. Ela não morre. Aliás, não seria capaz de falar e olhar tão calma. Abeirei-me mais do berço e beijei-a. Sua fronte estava fria. As faces estavam frias e sumidas. As mãos e os pulsos, da mesma forma. Mas sorria, como sempre. — Por que vieste cá, Joana? Passa de 11 horas. Ouvi batê-las faz poucos minutos. — Vim para ver-te, Helena. Ouvi dizer que estás muito doente e não poderia dormir enquanto não te falasse. Então vieste para te despedir de mim? Ainda chegaste a tempo. Estás para ir a alguma parte, Helena? Vais para casa? Sim, para a casa eterna, minha última casa. Não, não pode ser, Helena. Estaquei aflita. Enquanto me esforçava por conter as lágrimas, Helena teve um acesso de tosse. Mas a enfermeira não despertou. A doente, exausta, só depois de alguns minutos me disse baixinho: Joana, estás descalça. Deita-te e cobre-te com a colcha. Filo, ela pôs o braço sobre mim e eu me aconcheguei toda a ela. Depois de longo silêncio, reatou a conversação, ainda murmurando: Sou muito feliz, Joana. Quando ouvires que morri, não te deves entristecer, não, que não há motivo para tal. Todas temos que morrer um dia, e a doença que me leva não é dolorosa, mas sim suave e gradual. Minha alma está em paz. Não deixo ninguém neste mundo que se aflija por causa de mim. Só tenho um pai, e este tornou a casar-se há pouco tempo, e não notará minha falta. Morrendo assim, nova, escapo a grandes provações, pois não tenho qualidades nem talentos para fazer caminho. Sempre teria tido Macina. Mas para onde vais, Helena? Vês, conheces teu destino? Eu creio, tenho fé. Vou para junto de Deus. Onde está Deus? O que é Deus? Meu Criador e o teu, que nunca destrói o que criou. Entrego-me sem reservas em seu poder. Confio absolutamente em sua bondade. Conto com ânsia as horas, até vir aquela hora momentosa que me deve devolver a ele e revelá-lo a mim. Então estás certa, Helena, de que haja um lugar que se chama céu e de que nossas almas possam chegar lá quando morrermos? Estou convencida de que há uma existência futura. Creio que Deus é bom e sei que posso entregar-lhe a minha parte imortal sem ser defraudada. Deus é meu pai. Deus é meu amigo. Amo-o e creio que ele me ama. E achas tu, Helena, que te hei de tornar a ver quando eu morrer? Irás para as mesmas regiões de felicidade. Serás acolhida pelo mesmo poderoso Pai de todos. Não duvido, cara Joana. Voltei a questionar, mas desta vez a sós comigo. Onde será aquela região? E apertei Helena ainda mais estreitamente em meus braços. Era-me mais cara que nunca. Parecia-me que não a podia deixar. Tinha o rosto escondido no seu pescoço. Então ela me disse em tom cada vez mais mavioso: Quão aliviada me sinto. O último acesso de tosse cansou-me um pouco e acho que poderia dormir. Mas não me deixes, Joana. Gosto tanto de te ter comigo. Fico, minha boa Helena. Ninguém me há de apartar de ti. Estás bem assim, minha querida? Estou. Boa noite, Joana. Boa noite, Helena. Beijou-me e eu a ela, e breve adormecíamos. Quando despertei, era dia. Uma correria extraordinária acordou-me. Olhei em redor de mim, achei-me nos braços da enfermeira, que me levava pelo corredor ao dormitório. Não me censuraram por ter deixado a cama. Havia outros cuidados. Nem deram explicações às minhas perguntas. Só uns dias depois, soube que a senhorita Temple, ao voltar ao quarto pela madrugada, me encontrou, deitada no berço, com o rosto encostado nos ombros de Helena e com os braços a cingir-lhe o pescoço. Eu estava a dormir, e ela, morta. A sua sepultura fica no cemitério de Brocklebridge. Durante 15 anos, esteve marcada só por uma elevação de terra coberta de musgo. Agora, porém, distingue-a uma lousa de mármore com o nome de Helena e a palavra Resurgam. Ressuscitarei. Fim da sessão 9.